tocam agora as melhores músicas em inglês. مصدور عليك عنساك وباجي قصادك بضعف ليه. Está sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. Travessia na Web, uma porta para o mundo através da música. Ela diz que eu fui um caso muito sério, mas eu só sei que há algo nisso de anormal. Havia um tempo, um olhar, um sorrir, um começo, mas agora tudo perdeu seu brilho. A minha vida sob um laço como o teu, um sonho livre, uma aventura sem igual. Linda, linda, esta balada que te dou. Linda, linda, esta balada que te dou. Podem até pensar que eu sou um pouco triste, mas não há nenhum mal em ser assim, pois tudo fica mesmo quando se acaba um romance, uma paixão, um caminho. Na minha vida sou como teu, um sonho livre, uma aventura sem igual. Linda, linda, esta balada que te dou. Linda, linda, esta balada. Escrever a mais bela canção que há no mundo, olhando para trás, para nos ver. Foi quando ouvi uma voz cantando baixinho, esta morada que vinha longe. Na minha vida sou um sonho livre, uma aventura sem igual. A minha vida só um abraço como o teu, um sonho livre, uma aventura sem igual. Linda, linda, esta balada que te dou. Linda, linda, esta balada que te dou. Что было.

Antena Web. Sintoniza-te. Thank you. rodbina, da mi bude bolja sudbina. To jedino mogu njima, da se žalim ciganima, jer cigani dušu imaju. To jedino mogu njima, da se žalim ciganima, jer cigani dušu imaju. Hej, cigani, hoću pesme, da vas zove niko ne sme, dok ja svoju ljubav žalim. Hej, cigani, braćo moja, nije ona bilo koja, da je lako zaboravim. Ukradem, il da umrem, il da propadnem. To jedino mogu njima, da se žalim ciganima, jer cigani dušu imaju. To jedino mogu njima, da se žalim ciganima, jer cigani dušu imaju. Hej, cigani, hoću pesme, da vas zove niko ne sme, dok ja svoju ljubav žalim. Hej, cigani, braćo moja, nije ona bilo koja, da je lako zaboravim. Antena Web, un caso serio nella radiofonia. someone watching over you. They're watching every single thing you say. And when you die, they'll set you down and take you through. They'll realize one day, oh, the grass is always greener on the other side. Neighbors got a new car that you wanna drive. When the time is running out, you wanna stay alive. We all live under the same sky. We all wanna live, we all will die. There is no right, there is no right. The circle only has one side. Hard to live our lives in harmony, for fear of falling swiftly overboard. But life is both a major and a minor key. Just open up the core.